924, 127, decola 10935, é o controle com voo. 10935, voo 924, boa tarde. Afirmativo. A linha mantém em captura 17, Victor Mike Quebec. O Boeing 737-800 da Gol decolou à frente. Quando pronto, em livre decolagem, no zero a pista, 150 com 1-2 nós ao vento. Pastor 3-2. O 924 da Gol está sob contato radar, vai subir a nível de voo 350. Da presente voa para o Adjamo, Juliette, Alfa, Mike e Oscar. E após voa Aracaju. Ah, ok, 7. Então sobe ao 350, voando o Jamo da presente após Aracaju. Gol no 924, obrigado. É estabilizado o visual azul 4. 1996. Azul 4196, completo final, chame torre, frequência 118, decimal 62. 86, obrigado. Antônio, tá 3154, solicita voo Atuna. A informação está mantendo ponto, espera devido em Embraer da Azul na final da 10. E temos o Caravo da Força Aérea que acabou de decolar. Papa Romeo, Lima, Delta, Lima, prossiga. Decolada do grupo Zulu Busca Vidas para. Vai sobrevoar Interlagos para depois pouso em Salvador. Papa Romeo, Lima, Delta, Lima, efetua notificação de voo? Positivo. Confirme tipo da aeronave, pessoas a bordo. O senhor retorna para Busca Vida, confirme? Negativo, aí a intenção é pouso em Salvador. Seguinte. Confirme tipo de aeronave, pessoas a bordo. R4404 a bordo. Gente, o Lima Delta Lima está autorizado a seguir para o corredor Interlagos 500 pés, ajuste 1012. Acione o transponder 0225, modo normal. 0225, Lima. Você travou, boa tarde. Boa tarde, Azul 41 no meio. O altímetro 10, 12, o vento 120 graus com 12 nós. Repetindo, 120 com 12. Tráfego avistado, tem pulso autorizado, pista 10. 41 no meio da Azul Airlines. Liga pouso, 41 no meio. 500, senhorita, para Cairo Lourenço. Autorizado da presente, Cairo Lourenço, confirma a atitude, seu desejo prosseguir? 2.500, peço. 1.500, autorizado, direto Cairo Lourenço. Gente, 1.500, Quebec. Contra Salvador, uma boa tarde, é o Pastor 32. Pastor 32, muito boa tarde, está sob contato radar na decolagem, sobe ao 090, a saída Conde. Subindo ao 090, na Conde, Pastor 32. 3154, livre de restrições em TAP, desce a 3 mil pés, o ajuste 1012. Prossiga. Gente. Três 31-5 é o Xener. Alinha e mantém cabeceira 10. E mantém 10-6, 31-5. Salvador, boa tarde, é Oceanair 61142, ciente da Romeu, autorização para Recife 390. 6142, boa tarde Recife, autorizado 35, copia? Sim. Autorizado 350 via Upper Whisky 58, decola 10, curva esquerda, Puka transição Aru é a saída. Controle Upper em 119, decimal 35, aciona 5510, cotece. Oceanair 6142, autorizado Recife 350, Aperuí 58, decola da 10, curva esquerda, Pucaru, 1935, 5510, transponho. Correto, quando produção e posicionamento no 07. 2845. 2845, 2845. O Vitor Mike vai controlar. Na sua escuta. Esse é 300 pés, tô recebendo 1800 pés de altitude no... na indicação de Charlie do radar. Tem indicado no 1500, senhorita. Ajustado 10012. Esse é 300 pés, estou recebendo 1800. Ciente. Copia. Autorizado 360 para o Galeão via Upper Whisky 50 PDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, após conforme a rota do plano. Decola a pista 10, curva direita. Saída da Euleda, após Leda voa BDEV. O controle em Salvador opera em 119, decimal 35 e aciona 5513 no transponder potente. Autorizado até a Galeão no 360. É Upper Whisky 50, BDEV, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16 e após conforme. Saída será da Euleda, BDEV. Decolando 0, primeira curva direita. 119, decimal 35, controle 5513, o transponder, Oceanair 6213. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 05. Chamada para puxa, acionamento no 05, 6213. Hora, 13 milhas, no rumo oeste, no 1500 pés, no papal foi 32, vai atingir 3 mil pés, mantém. Atingir vai manter 3 mil, tá, 3154. É 3155, decola, 10935, controle, bom voo. 1935, obrigado, 6315. Controle de Salvador, Oceanair 6315, boa tarde. Oceanair 6315, está sob contato radar, sobre o 360, após 2000, voa Leda, após Leda, PTS. Ingressa via Juliette para o 08. Para o 08 via Juliette, gente. 496. P5489, controle. visual com traço da 3154. Gente, 3154, estou presente, estou autorizado a descida para 2000 pés, ajuste 1012, LIF na LSXA, reporte estabilizado. 3062, autorizado, final em contato, 3154. 5489, controle. 489, transmissão a cega, chama Recife no 288, alternando no 260. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Alfa, Xbox, cruza 240 para 1160, frente da informação Quebec, a sua escuta. Romeu, Alfa, Eco Fox, recebendo identificação, vou aí na proa da posição Bonf, descendo ao 060. Acionou a identificação, proa de Bonf, descendo para o 060, Alfa, Eco Fox. Dado, TAN 3154. 3154, complete nosso torre no 862. 3154. 315? Escuta. Da presente está restrito nível de voo 220. Somente para informação, tem aeronave na posição de 1h75 no rumo oposto, efetuando desvios, passando nível de voo 180 para 230, um Boeing 737-700 da Gol. Paciente, 63, 15, está restrito ao 220. Só o marcador interno, baixar travado 3154. Afirmativo, TAN 3154. O vento agora 1110 graus com 11 nós. O altímetro permanece no 012. Tem pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado 10, TAN 3154. Beleza, solicita a presença do local. Informar Quebec, somente para informação, foi autorizado o senhor seguir 1500 até o destino. Estou recebendo agora 2000 pés. Cheque seu equipamento transponder modo Charlie e altimetria da aeronave. Agora tem frequência livre. Sim, querido. Vou reportar para manutenção. Braço, boa tarde. Chanel 6315, está livre da restrição, sobe a nível final 360. 6315, controle. Alto, escuta, 360, autorizado. Informa que está efetuando um pequeno fiozinho à direita na proa 225. Gente, 225, o senhor chama agora Recife na frequência 1251, alternando no 3325. Gente, 251, 3325, 63, 65. Identificação da presente voa para o Admar e descendo para o nível 050. 050, centro da Terra. Gente. Copiado, o uniforme Índia Eco Sierra. O senhor vai prosseguir ao 1.000 pés para Feira de Santana? Vai a 1.054, solo do Salvador 43, livre direita, chama o solo em 1.2, 1.10, chama o 9. A 2.000 pés, decolada a pista 1.7, curvará à esquerda no corredor forte. O controle Salvador opera em 1.19.35 e aciona 0.1.33 no transponder, coteja. Aciona 0.1.33, professor de controle 1.9.35, decolada 1.7, curva esquerda, corredor forte, com destino a Feira de Santana 2.000 pés, em diante. Pastor 32, atingiu 090. Pastor 32, ciente, aguarde para transferência de comunicações, mantendo a saída da Conde. Estou mantendo o perfil da Conde, aguardando para transferência, Pastor 32. É isso, conforme visual. Então aguarde que eu vou coordenar uma saída. Solo, Salvador, 3154. Salvador, 3154, boa tarde, prossegue Alfa e reporta antes, 2 Juliette. Alfa, 2 Juliette, 3154. Solo, inércia, 52, solicita o corredor. Confirme? Inércia, 52, solicita o corredor certo para atrapalhar a pessoa de decolagem de um lugar. Índia Eco Serra, para o senhor voar no céu, o senhor tem que prosseguir a 1.000 pés, ok? Negativo 2.000 pés, estão direto de cima. Então, vai prosseguir 1.000 pés, até fora da barra, foi, coordena com o controle, melhor para frente. Ok, então o senhor vai prosseguir agora visual, 1.000 pés. Então, direto de Zondoval, 1.000 pés, 1.7, curva à direita no corredor a Sé. O controle Salvador opera em 1.9 decimal 3.5 e aciona 0.1.3.3 no transponder. Desce a decola 1.7, curva direita com relação a 1.7, aciona 0.1.3.3, controle 1.9.3.5. Correto, no pátio 5, acionamento táxi e decolagem, irá somar a torre em 1.8 decimal 6, o Índia Eco Serra. Boa noite, meia, muito grato. Salvador, o Xaner 6142, número 7, centro da informação, Romeu, pronto para o prospecto de acionamento. Torre, bota no forno, Índia Serra, para acionamento. 2? 107, confirmando, o senhor irá aguardar, ok? Não tem mais tempo, vai aguardar. 3154, ingressando Juliette para 1.0. Juliette 1.0, para 3154. Xbox livre da restrição e pelo DS 3000, ajuste 6.12. 3000 e 12, Alfa Xbox. Da TAM, sua retaguarda tem livre puxo acionamento e sumitaxi. Mas, após a taxa de traço na retaguarda, está livre puxo acionamento, porta por trás, o Xané 6142. Papa Romeo Lima Delta Lima, controle. Escuta, senhora. Somente para informação, temos aeronave do Índia November Alpha agora ingressando no corredor Interlagos a 1 mil pés. Ajuste o tipo da aeronave, é um Charlie 150. Positivo, senhora. Está fazendo treinamento aqui, está bem metido aqui no Interlagos. Ciente, o Lima Delta Lima, reporte no regresso a Salvador. Tubarão no regresso, Lima. Papa Tango Lima Kilo Zulu, Lima Kilo Zulu, tanto 43 para o Cangada Baité. Lima Kilo Zulu, aguarde o táxi, ok? Aguarde iniciar o táxi. Temos duas aeronaves que vai nos chamar dentro de instantes para o táxi e assim que as mesmas liberarem o pátio, iremos autorizar. Positivo então, aguardar o Lima Kilo Zulu. Temos um que vai ingressar agora, já iniciou, e vai ingressar no pátio 3. Está avistando o Oceaner do 5? Tá positivo, tá bom, vai aguardar o Cerco. Está estabilizado o Alpha Fox. Cheque. Na próxima. Ali mantém então capturando o 7, o Índia Xerra. Índia Xerra. Índia Xerra tem livre decolagem de pistão 7, o vento 140 graus, com 2 nós. Livre decolagem 7. Solo Oceaner 6213 para o táxi, com 98 a bordo, alternado Guarulhos, 3 horas 35 de autonomia. Foi o 6142 que chamou? É o 6213. 6213. Sim, 6213, prosseguindo seu táxi, então, via Pátio, Índia e Alfa. E no ponto de espera, chamará torno no 86. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, 86. Salvador, o Alfa Fox está estabilizado no localizador da 90. Alfa Fox, completinho, chame torre no 8612. 1-1-8612, Alfa Fox, boa tarde. O Índia November Alfa já avisou o Coródromo? Sim, o Thunder Aldermo November Alfa. Patrulha da rotatória, chama torre no 8612. 1-1-8-6, Índia November Alfa, boa tarde. Meias, estado no 012, 61-42. Afirmativo, estado no 012, está autorizado o pátio Índia, ponto espera 90, ponto espera chama torre 86, muito obrigado, boa tarde. O Lima Quilos Zulu está autorizado início de táxi, aguardando a passagem do segundo Avianca para prosseguir até o pátio 5, hangar da Abaeté. Estão no 7. Reportará a interceptora final do 7, Índia 99. Índia, Papa Uniforme Índia Eco Sierra, está sob contato radar, sobe. Correção. 1.000 pés, corredora Sierra, porte farol da barra. O ajuste 1.012. 1.000 pés, e abordar farol da barra, entenda pé. Duzendo 3, o Xené mantém o ponto. Espera. 6-12-3, o Xené na escuta. Escuta, na ponta espera pronto. Por gentileza, mantém o ponto de espera. Atendo. Machado checado, solicita pela direita do 17, o Alfa Eco Fox. Agora negativo, temos um trato na 97, o Alfa Eco Fox. Se girar, será o número 2. O tráfego já está na final do 17? Afirmativo. Até em condições de alongar o tráfego, ou se for, o caso, se for necessário, efetuar um 360 no eixo da final, se puder. A intenção do Alfa Fox é curva à esquerda e se encaixar como número 2 para 17? Afirmo, sim. Gente, então curva agora à esquerda, reporte visual com o Charlie 150 na final da 17, o Alfa Fox. Voltarei. O Indy November Alpha informa o tráfego, é um Bravo 350, tá partindo agora da final da 10, prosseguindo com a base pela direita da 17, ok? O tráfego se encaixará na sua retaguarda, reporte visual com o tráfego, o Indy November Alpha. Ok, tá ciente do tráfego, porém ainda não visual com o mesmo, o Indy November Alpha. Reporte com o visual. Reportará o November Alpha. 2 horas em November Alpha. Afirmativo, visual? Afirmo. O Alpha Fox está visual com o Charlie 150? Sim, sim. Sente, mantendo separação visual, o Alpha Fox. Vai manter. O Oxené 6213 ali mantém cabeceira no 0? Mantém no 0, 6213. Circulação pra... 26, Oxené. O Índia November Alpha livre pouso, pista 17. Após o pouso, irá livrar na Papá. Corrigindo, na primeira esquerda, taxiway Quebec, o Índia November Alpha. Após o pouso, livrará na Quebec, Índia November Alpha. 3-2-6. Desça para o 050, inicialmente na chegada à mar, para o seu avançamento. Afirmativo, pode voar a mar então, entendeu isso, 6-3-2-6? Inicialmente pro de Judas. Pro de Judas, inicialmente. Vai. Já. Agora. 232, passou o Conde, mantém o 090, serviço radar terminado, chamei Aracaju 20, decimal 3.